E aí, galera do Breakdown Cast, estamos com mais uma edição, a de número 6 de nosso programa. Como estão vocês, galera? Estão todos acomodados? Vamos ao assunto de hoje. Bandas que tem por vocal as mulheres, core com vocal feminino. Vamos então ao mais importante. A primeira banda é a Conquer Divide, com a faixa Nightmares. No caso dessa banda, todas as integrantes são mulheres, cara. E ficou profícia a parada. Porrada! A próxima será Straight Line Stitch, com a vocalista Alexis Brown. Cara, essa mina é uma pretinha que manda um som ferrado. E ela mesmo manda os clean, cara. Sinta a vibe em Conversion. Próxima parada é uma gordinha, que não, não é sem zoeira, que canta na banda Let Them Fall. Tá achando que a gordinha tá de bobeira? Se liga na faixa Fenley, a gordinha chegando de meiota. Essa próxima banda tem uma dupla com vocal masculino e vocal feminino. Ela se chama Two Ears to Apocalypse. Sintam o peso de Archetypes. E que bons breakdowns, cara! The Charm, The Fury é uma banda de metalcore e tem uns breakdowns bem da hora, cara. Se liga, vamos ouvir a faixa Colorblind. E chegando com Pulse Hardcore Eletrônico, a Drown the City manda muito, cara, com a faixa The Edge. Essa próxima banda tem um nome complicado, mas nem tanto assim, eu acho que vocês já devem saber mais ou menos o que é. É apenas uma frase junta, só que você separando as palavras, você tem a Wrestled a Bear Owns. A Wrestled a Bear Owns. Eles colocaram tudo junto, aí parece muito complicado, mas não é. É um deathcore com pitadas de mathcore. Se apoderem de Green Eyes. I have no love. Ginger é outra aposta, desta vez um metalcore com pitadas de hardcore. Vamos ouvir a faixa As Peak Astronomy. Nossa próxima parada agora é a Hold Out Hope, uma banda japonesa que lança um easy core e uns breakdowns ferrados. Prepara o mosh, solta o porradeiro em Vega! Agora vamos com o metal moderno, com Amaranth. A vocalista parece até a cantora Thalia, cara, das novelas, sim senhores. E só enriquece os cleans da banda. A banda conta com 3 vocais, 2 masculinos e 1 feminino. Confira uma dobradinha de Infinity e depois Hunger. Vou deixar mais uma do Amaranth como bônus para vocês acharem que se trata de Celine Dion, Marantine. Like a dream, you're my Amaranthine. You are all I need and believe me. Like we drift in a stream, your beauty is so. Vamos a uma banda agora da época do Orkut, bem emo, chamada Picture Me Broken, com a faixa Dearest, I'm So Sorry, porque relembrar é viver. Animal in Me traz um post hardcore de sucesso. A banda lança diversas covers de músicas da Billboard. Vamos a uma dobradinha da banda com Forgive and Forget e depois Chasing Dreams. Agora um cover pra vocês do The Animal in Me. Oh, Danny Boy, Danny Boy. E por último, fechando um post-hardcore japonês com a banda Story of Hope. Vem com a faixa Your Colors, Your Feelings, trazendo bons breakdowns. I'll stay up high, I'll be right. You wanna take me out? E é isso aí, galera. Muito obrigado por mais um Breakdown Cast. Espero ver vocês aqui sempre dando uma força, ouvindo, compartilhando. Porque sem vocês, isso daqui não aconteceria. Muito obrigado pela força. Na descrição do podcast tem links para o nosso grupo e mais informações sobre este podcast. Um grande abraço. Fui!